partir de agora, Espaço Jovem. Muito bem, jovens, sejam bem-vindos. Chegou para você agora o Espaço Jovem. O seu espaço na sexta-feira à tarde, sempre com um tema novo, um assunto que vai mexer com as estruturas e vai te ajudar a entender melhor o plano de Deus e entender os enganos que estão por aí. Hoje, para discutir conosco o tema do Espaço Jovem, está aqui o Rodney. Seja bem-vindo, Rodney, ao Espaço Jovem. Muito boa tarde, pastor. Quero aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, para minha filhinha. E quero mandar um alô todo especial para minha cabeleireira, pastor. Uhum. Para Cristiane. Cristiane, ó, quero te falar uma coisa. Não importa o que acontece na tua vida, Jesus te ama demais e Ele quer você juntinho dEle. Seja bem-vindo, Rodney, ao Espaço Jovem. Enéas, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa, ao seu programa, o Espaço Jovem. Boa tarde, pastor. Mais uma vez estamos aqui para a luta e vamos ter um programa todo especial hoje, assim como um especial abraço que eu vou mandar, um beijo todo especial para minha mãe, para minha esposa e todos os irmãos e amigos do Distrito Piraquara, em especial nossa igreja, Borda do Campo, né, tá, pastor? Legal. Seja bem-vindo ao Espaço Jovem, Metzger, tudo bem? Seja bem-vindo, bom tê-lo mais uma vez aqui nos estúdios da Novo Tempo para gravarmos um Espaço Jovem. Muito obrigado, pastor. A satisfação é toda minha. É muito bom estar com essa equipe aqui, equipe de jovens, falando de temas jovens e interessantes ao nosso dia a dia. Quero também mandar um abraço aí à minha igreja, ao meu pai, minha mãe, que sempre aí estão ouvindo, à minha esposa e minhas duas filhas, a Ingrid e a Yasmin. Também, Emerson. Seja bem-vindo aí ao Espaço Jovem. Muito bem, jovens, chegando também aqui conosco nos estúdios da Novo Tempo, no Espaço Jovem, pastor Denilson Franco, ele que é o evangelista da Associação Sul-Paranaense. Pastor Denilson, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Obrigado, pastor Alceu. Olá, querido jovem, é bom estar com vocês. Legal, pastor Denilson, parece que vai ter algo aí extraordinário, espetacular, mega, ultra, plus, giga, que o jovem não pode ficar de fora esse final de semana. O que que está acontecendo, pastor? Pastor Alceu, é sobre isso que viemos falar aqui hoje na rádio. Esse final de semana, para a igreja adventista e para o mundo cristão aqui em Curitiba, será um verdadeiro sucesso e um verdadeiro reavivamento. Nós teremos conosco, olha o lugar, no ginásio do Curitiba, o estádio do Couto Pereira. O Alto da Glória. O Alto da Glória. Tá bom. Teremos ali nesse local 4 horas de reavivamento espiritual para o povo evangélico. Quantas horas, pastor Denilson? 4 horas de reavivamento espiritual para o povo evangélico. Amém. 4 horas de poder de Deus, de pregação da palavra, de louvor. Música, muita música. Quem que vem cantar aí nesse final de semana? Além do louvor, que olha, pastor Alceu, está sendo preparado, e você sabe disso, um louvor congregacional lindo, lindo, lindo. Será feito um louvor com mais de 15 mil vozes. Olha. Algo assim que vai arrepiar. Um coral nunca antes visto aqui na região de Curitiba. Não, vai ser algo para marcar realmente a igreja nesta região. Nós teremos ali, além do louvor congregacional, teremos ali o conjunto Novo Tom. Tá. Este vem do NASP, da região de Campinas, ali em São Paulo. Eles, com o Lineu Soares, que gravaram aquela música Pode Cair o Mundo, Estou em Paz. Exatamente, o melhor lugar do mundo. Falar com Deus. Esse mesmo. Esse grupo. Estará conosco. Olha, né? Tem um quarteto aí também, além, pastor Denilson. Além dele, estará conosco também o Quarteto Está Escrito, tá, né? Da TV Novo Tempo. Uhum. Né? Estará conosco neste sábado e também teremos ali um excelente pregador. Eu tava já pensando aqui, pastor Denilson, eu acho que o jovem também tá ouvindo, tá falando assim, tá, beleza, a gente tá ouvindo da música, muito bom, a gente gosta de cantar, mas a gente gosta da palavra de Deus também. Quem vai pregar? Pastor Alejandro Bulhão. Não, pera aí, o pastor Bulhão vai estar aqui em Curitiba esse final de semana? Aqui em Curitiba. E sabe, pastor Alceu, alguma coisa que eu tô assim, dizendo pros jovens e pro pessoal evangélico que tem nos ouvido? O pastor Bulhão, no final do ano agora, ele se aposenta. Certo. Então, essa é a última vez em Curitiba que ele estará na ativa no ministério como pastor. Uhum. Então, depois ele pretende descansar um pouco, escrever um pouco mais. Morar fora do país. Morar fora do país. Então, olha a chance que nós estamos tendo como cidade. Imperdível. Imperdível. E pastor Denilson, tá, você já falou que o pastor Bulhão vai estar aí, esse mega pregador, orador do programa Está Escrito, autor de vários livros, né? Ele vai estar aqui conosco. Agora, me diz uma coisa. que horas vai ser o programa. Quando, aonde vai acontecer, a gente já sabe que é no Alto da Glória. Gente que tá na Terra e quer se aproximar mais de Deus, vai pro Alto da Glória esse final de semana. Pois é, pastor Alceu. O pessoal estará indo lá pro Couto Pereira, o Alto da Glória, e nós estaremos abrindo os portões ali às 15 horas, 3 horas da tarde. Então quer dizer que 3 horas da tarde, 5 para as 3, se eu chegar lá, 3 horas, os portões já vão estar abertos. Já estarão abertos. Tá, né? Que legal. Olha que legal, pastor. Nós teremos ali mais de 150 desbravadores diretamente nesse projeto. Olha, teremos ali também a turminha do nosso amiguinho. A criançada gosta da turminha do nosso amiguinho. Nosso amiguinho vai estar lá também. Vai estar lá a turminha do nosso amiguinho. Teremos ali o Ministério da Mulher da Associação, trabalhando a questão do Quebrando o Silêncio com várias autoridades aqui do nosso município e também do nosso estado. Olha, vai ser um programa bem completo, pastor Denilson. Mas agora, eu acho que tem alguém aí ouvindo o programa, que ouviu os comerciais, e que, porque tá todo mundo falando na vinda do pastor Bulhão pra cá. Agora, pastor Denilson, pode vender alguma coisa lá nas arquibancadas? Eu posso levar um bombom para vender? Como é que é? Pode, pastor, vender Alceu, coisas? Pastor Alceu, nós vamos fazer do Alto da Glória ou do Estádio Couto Pereira a igreja para aqueles que estão ali para adorar a Deus. Tá. Ali vai ser uma mudança de império, então. Uma mudança de império. Tá. Então, eu te pergunto, na igreja nós vamos para vender alguma coisa, trabalhar nesse sentido? Não. Na igreja nós vamos para adorar a Deus. Então, mesmo porque é proibido vender qualquer coisa lá dentro. Tá, tá certo. Entende? Então nós estaremos ali para adorar a Deus. E eu penso que o pessoal que vai ali vai com esse intuito. É culto. Com esse objetivo. É um culto de adoração. É um culto. Não é show. Não é show. É culto. É culto de adoração a Deus. Teremos ali, pastor, mais de 30 batismos. Olha, que bênção. Tá. Salvação e serviço. Salvação e serviço. Uhum. Pastor Denilson, a gente já tá entendendo. Agora, pro pessoal... Pessoal se locomover, parece que o evangelismo pensou em algo muito especial para o pessoal ir das igrejas, dos templos, adventistas do sétimo dia para o Alto da Glória. Então olha aí, pega esse recado, você que é jovem adventista ou você que é evangélico, mora próximo de uma igreja adventista e você assim quer vir para o Alto da Glória, nós teremos ônibus. Não, peraí, repete, o que vai ter? Teremos ônibus. Não, pastor Denilson, isso eu nunca vi. Gratuito. Não, nunca vi. Que de graça? De graça, pastor. Tá, é de graça, o pessoal vai só até a frente da igreja, nos locais indicados. Nos locais indicados, e lá eles estarão entrando no ônibus. De graça, não precisa levar nem o dinheiro da passagem? Nada. Não, peraí, pastor Denilson, que é isso? Nós queremos louvar ao nosso Deus com a maior quantidade de pessoas possível. Puxa, amém. Que então, boa iniciativa. Pastor, eu quero levar aí 30 pessoas da minha família. Fique à vontade. O ônibus vai estar lá. Teremos condições para isso. Para que você venha, né? Uhum. E possa, então, adorar ao Senhor ali. Eu vi ali na listagem, pastor Denilson, tem ônibus que vai sair de Araucária, de Campo Largo, de São José dos Pinhais. Colombo. Fazenda Rio Grande, parece que tá vindo com 11 ônibus. 11 ônibus da Fazenda Rio Grande. Eu sei que o pastor Benedito, o pastor César Bilinski estão trabalhando com isso. 11 ônibus saindo só na Fazenda Rio Grande. Jardim das Américas, Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Vila Tebas, Maria Antônia, toda a região. Toda a região. Coberta por ônibus. O objetivo é que a grande Curitiba possa vir ao Couto Pereira para adorar a Deus. Pastor Denilson, agora deve ter uma grande equipe trabalhando junto aí. Nós teremos aí uma grande equipe trabalhando conosco. Como eu já falei, só de desbravadores teremos 150 para mais. Para mais, isso. Teremos aí um grupo com o pessoal do Ministério da Mulher muito grande trabalhando. Uhum. Nós estamos com um grupo de pastores, todos os pastores distritais e aqueles que trabalham no escritório da igreja, trabalhando em cima disso. Teremos a presença do nosso presidente, do nosso tesoureiro, nossos secretários departamentais, todos ali. Uhum. Será uma festa, pastor. É muita gente envolvida. Mas eu particularmente, eu sou de Curitiba e adventista, desde criança, desde menino, eu nunca vi algo parecido. Um movimento tão grande. Tão grande. E para um lugar tão bom que vai conseguir abrigar todo mundo lá para o projeto. Todas as pessoas. Eu tenho dito o seguinte, esse é um trabalho especialmente para aqueles que querem adorar a Deus. Uhum. Então ali você não pode colocar placa de igreja, é a igreja A, B ou C. Uhum. São os evangélicos, os católicos. Os cristãos. Os cristãos, de modo geral, que gostam de ouvir a palavra de Deus para irem cantar, ouvir boa música e ouvir a palavra de Deus. Amém, graças a Deus por isso. Agora, pastor Denilson, o que eu devo levar então? É tudo de graça. Eu tenho que levar alguma coisa? Não precisa levar nada, pastor. Uhum. Você tem que levar apenas a tua boa vontade de louvar a Deus através da música, através do ouvir e através da palavra de Deus. Uhum. Você deve sim levar a sua Bíblia. A Bíblia. Né? Uhum. Você deve sim levar boa vontade, você deve sim levar aí no teu coração a vontade de ser colocado diante de Deus pelo Espírito Santo. Uhum. Você deve levar a vontade de servir a Deus. E eu posso levar um amigo meu que ainda não conhece Jesus, pastor Denilson? Mas claro, pastor Alceu, deve levar um amigo seu. Então nós estamos calculando assim, o mundo evangélico aqui em Curitiba é bastante grande. Certo. Só de Adventista nós temos 22 mil pessoas. Aqui em Curitiba? É. Só que alguém perguntou para mim, ah pastor, mas o Couto Pereira vai dar? Porque só de Adventista são 22 mil pessoas. Mas pense bem, nós estamos pensando assim, que cada pessoa possa levar um amigo. Uhum. Nós chegamos aí a 44 mil pessoas. Olha, e de acordo com aqueles que conhecem o Couto Pereira ali, os diretores, nós colocamos essas pessoas lá. Então você precisa trazer um amigo, dois amigos, três, você precisa estar lá. Olha, pastor Denilson, legal, a gente pode levar um amigo, pode levar também um quilo de alimento para ajudar alguém. Né? Que é isso que eu acho que isso é importante também. É, não é obrigado, né? Não é obrigado. Mas se olha, quiser... eu quero levar, eu quero ajudar, porque com isso, o que, que nós vamos estar fazendo? Ajudando outras pessoas também a saciar não só a fome espiritual, mas também a fome física. Pastor Denilson, que ideia genial. Agora, a gente tem visto esse movimento Curitiba, região metropolitana. O interior também vai ver o pastor Bulhão? Certamente, pastor Alceu. Nós estaremos levando o pastor Bulhão à cidade de Ponta Grossa. Ponta Grossa. Telêmaco Borba. Ah, é? Dois Vizinhos, Pato Branco, uhum. União da Vitória. Pastor Deus, tá, mas espera aí. Que horas que a equipe e o pessoal vai dormir? O pastor Bulhão não vai dormir nesses dias? Pelo jeito, porque são Telêmaco Borba, Ponta Grossa. Daqui a pouquinho nós estaremos com o pastor Bulhão ali e em Telêmaco Borba. Ali, mas pastor Deus, são 300 quilômetros. Mas já estamos no caminho. Tá legal. Pastor Bulhão já está com a caravana indo pra lá. Aham. Uhum. Pra Telêmaco Borba. Amanhã, pela manhã, tá. Estarão num ginásio lá em Ponta Grossa. No Clube Verde. Clube Verde em Ponta Grossa. Tá, pela manhã. Aí amanhã, à tarde, aqui em Curitiba. No estádio Couto Pereira, lá no Alto da Glória. Acabou o programa no Alto da Glória, no Couto Pereira. Nós estaremos indo com a caravana toda para Dois Vizinhos. Aham, tá. É? Estaremos passando a noite indo para Dois Vizinhos. Tá. O pastor vai pregar de manhã em Dois Vizinhos. 10 da manhã, pelo que eu vi no roteiro. 10 da manhã em Dois Vizinhos. 2 horas da tarde em Pato Branco. Vai pregar em Pato Branco duas da tarde? 2 horas da tarde num grande ginásio em Pato Branco. Tá. Depois estaremos vindo à União da Vitória, onde às 19 horas ele estará pregando em União da Vitória. E aí acabou a caravana da esperança aí. E acabou ele também, né? Pastor Denilson, agora me diz, o que, que você espera da juventude? Mas antes de responder o que espera da juventude, pastor Denilson, talvez tenha alguém aqui que é de outros times que não seja do time aqui desse estádio que nós vamos estar envolvidos. Me diz uma coisa, pode ir também? Certamente, pastor. É uma mudança de império lá, então. Ali nós faremos um time só. Uhum. O time daqueles que querem ouvir a voz de Cristo Jesus. Num tricolor, vermelho e preto, verde e branco, todo mundo ali. Certamente, pastor Alceu, ali será o local daqueles que querem ir para adorar a Jesus. Pastor Denilson, agora, o estádio cabe 45 mil pessoas, vai estar hiperlotado. Como é que o pessoal vai conseguir visualizar o pastor Bulhão, os grupos musicais? Como é que vai ser? Foi tudo muito bem preparado para isso, pastor Alceu. Uhum. Está sendo colocado ali na lateral do campo, um belo palco. O pastor estará pregando do meio do campo. No meio do gramado. Do meio do gramado ali. Uhum. Então ele poderá estar visualizando todas as pessoas. As pessoas estarão olhando para ele. Teremos um sistema de luz muito bem feito. Um sistema de som contratado muito bem feito. Então é algo realmente grande. É de primeiro mundo o programa que vai acontecer amanhã aqui então. Você não pode perder. Olha, impressionante. Se você perder, você pode pensar, puxa, por que, que eu não fui? Uhum. É um dos maiores eventos que você certamente já viu na sua vida. Pastor Denilson, e agora o que, que você espera da moçada, dos irmãos, dos amigos da Novo Tempo que estão ouvindo aqui o Espaço Jovem? Querido ouvinte, querido jovem, eu estou muito contente porque eu tenho visto aí que as igrejas elas estão se envolvendo nisso. Uhum. Eu tenho ouvido falar dos desbravadores, dos nossos jovens, dos nossos irmãos. Algumas pessoas têm ligado aqui para a rádio, perguntado o endereço, vendo como é, como não vai ser. Eu estou assim certamente esperando que ali possamos, como um só povo, não importa a sua denominação, não importa a sua crença, mas importa que você quer adorar a Cristo Jesus. Ali como um só povo nós estaremos adorando ao nosso Deus. E eu espero que ali nós possamos tirar algumas arestas como seres humanos e possamos crescer em espiritualidade, em adoração àquele que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e todo o nosso respeito, que é o nosso Deus. Obrigado, pastor Denilson. Obrigado por estar conosco aqui no Espaço Jovem hoje. Um abraço. E jovens, esse espaço é o teu momento. Nós vamos discutir um tema aqui durante alguns minutos e é bom tê-lo conosco aqui a cada sexta-feira. Maranata, jovens. Amar, apressar, aguardar e anunciar a volta de Jesus. Enéas, qual é o tema desta semana? O que a gente vai falar agora aqui no Espaço Jovem? Hipnotismo. Hipnotismo? O que é hipnotismo? Hipnose? Exatamente. O pessoal já viu aquela cena clássica que aparece em filmes, desenhos, um até camarada... talvez alguns shows que tem por aí na Sim, televisão. Sim, tá aparecendo bastante em shows agora. Aquela cena clássica do camarada com um reloginho, um pêndulo balançando. Você está cansado, seus olhos estão pesados. Não estou hipnotizando ninguém em casa, estou exemplificando, pessoal. Ok. O tema é hipnose hoje aqui. É hipnose. E a pessoa começa a fazer tudo aquilo que o homem do reloginho manda ela fazer. Exatamente. Vamos analisar hoje o porquê, então, de onde vem tudo isso. E uma questão muito interessante é o aumento da popularidade da hipnose. Para ter ideia, pastor, está sendo usado como método terapêutico. Terapia. Exato, então alguns médicos, dentistas e até, acredite se quiser, alguns evangélicos, algumas pessoas se dizem cristãos. Pastores até, né? Sim, estão usando essa técnicas, prática. Técnicas de hipnose. Exato, está usando tudo isso como uma forma de terapia. Olha aí, esse é o Espaço Jovem hoje aqui, então, falando sobre hipnotismo, a hipnose. Emerson Metzger, qual que é a origem do hipnotismo? Bom, a hipnose não é algo novo, é algo que vem aí de muitos e muitos anos. Ela tem sido usada durante milhares de anos por feiticeiros, opa, por médiuns, opa, espíritas, xamãs, hindus, budistas e yogis. O que é yogi? São mestres de yoga. Ah, tá legal. Então a origem da hipnose é muito anterior à nossa época, Enéas. Então é muito tempo antes do homem com o reloginho aparecer. Com certeza, que nem o Emerson citou, os xamãs também usaram, porque não sabe, xamã é o famoso feiticeiro da tribo. Uhum. E no Brasil, o pessoal conhece os famosos pajés, que dizem que curam a dor de cabeça do fulano com uma sessão jogando fumaça, fazem a famosa pagelança, que é nada mais do que um método de hipnose também. Usado aí já pelos pajés. Sim, os primitivos brasileiros usam até hoje. Técnicas de hipnose. Agora, Rodney, como é que se popularizou o hipnotismo moderno? É curioso, pastor, que o hipnotismo moderno ele se popularizou através de uma prática médica. Um médico. Tem o nome dele? Chama-se Franz Anton Mesmer. E qual a época, o período mesmo que ele teve início aí essa prática? Foi no século XVIII. Ele envolvia as pessoas, ele tinha um poder de subjugar pessoas muito fácil. Ele conseguia colocar as pessoas sobre a sua influência. Ele até chamava esse ato de deixavam as pessoas mesmerizados por ele. E ele usou esses seus poderes para colocar pessoas em transe. E ele foi tão bem sucedido que com o tempo ele passou a descrever a sua influência sobre os outros. Mesmer, ele era capaz de levar pessoas a dormir, dançar, terem convulsões. Fazia basicamente o mesmo que os hipnotizadores dos dias de hoje fazem. Nesses shows que estão sendo comentados. Espetáculos, esses shows de cura, esses episódios em que uma pessoa come uma cebola pensando que tá comendo uma maçã. E isso não é nada incomum, porque a gente já viu por aí, né? Gente que começa até a levitar. Nós podemos dizer o seguinte, que essas práticas de mesmerização, que é sinônimo de hipnotismo, ele realmente... Peraí. Mesmerização... É um sinônimo de hipnotismo. É um outro nome dado para hipnotismo. Exato. E essas práticas, nós podemos ver que elas têm ações incríveis. Já viram aquele pessoal que atravessa descalço, um braseiro, por exemplo? Espalha aquelas brasas e atravessa andando, como o Emerson Metzger disse, os yogis. O pessoal da Índia faz muito aquele tipo de coisa. É comum, né? Deitar em cama de prego, andar em brasa. Mas e tem alguma fraude? Eles realmente estão andando. Mas por quê? Porque eles estão sobre um efeito de hipnose ou auto-hipnose. Eu estava falando um pouquinho mais adiante. Então tem hipnose quando alguém hipnotiza e tem a auto-hipnose que a gente vai ver também aqui daqui a pouquinho no Espaço Jovem. Vamos ver. Só que o que a gente quer chegar nesse tema de hoje é onde está a origem desse poder. Olha aí, jovens, estamos vendo aí no Espaço Jovem hoje sobre hipnotismo, a hipnose. O Rodney falou pra gente, Enéas, que houve um médico, o Mesmer, Dr. Mesmer, no século XVIII, que popularizou, ele tinha um poder de persuasão muito grande sobre as pessoas e ele direcionava as pessoas. E quem era fruto aí do trabalho dele era chamado de mesmerizados. Como é que foi a aceitação do mesmerismo desse doutor? Bom, na época ele teve muito sucesso, ele teve ajuda simplesmente de duas figuras famosas. Uma foi o Luís XVI e a outra a Maria Antonieta. Ah, certo. Então, na época, quando ele começou com todo esse processo, ele instalou o que eles chamam de Instituto Magnético. E seus pacientes, para ter ideia como que era ridícula a cena, para serem curados eles ficavam descalços, com os pés dentro de uma bacia d'água. E tinha um aço de metal que era ligado em duas árvores e eles ficavam segurando aquilo. Nossa. Ele dizia que as árvores estavam magnetizadas. A água. E tudo aquilo ali ia estar conduzindo energia magnética para a água e eles iam ter a cura dos seus problemas. Ené, se o jovem digitar hoje lá na internet, lá num site de busca que ele tem a sua preferência, Instituto Magnético, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar algumas dessas imagens e pode também digitar, por exemplo, mesmer ou mesmerização. Essas palavras vão encontrar ilustrações, gravuras desse período, mostrando como que eram as práticas dele. Mas parece que ele foi denunciado por uma personalidade. Pra ter ideia, alguém já ouviu falar em Benjamin Franklin? Olha, ele é bem conhecido. É um dos maiores sábios que o mundo já conheceu, né? O pai da eletricidade, né? Pois é, Benjamin Franklin, um cientista, um conhecedor e mais uma junta de médicos. E Benjamin Franklin também acreditava em Deus. Com certeza. Nós sabemos que Benjamin Franklin era um homem extremamente culto, extremamente temente a Deus. E com uma junta de médicos franceses, ele começou a analisar que aquilo que era feito era uma fraude. O Mesmer, ele realmente o que ele fazia era induzir as pessoas em estado hipnótico. E a cura que ele pregava, na realidade, não existia. Era uma manipulação do inconsciente das pessoas. Peraí. Então, a técnica dele, na qual está baseada todo o caminho da hipnose, do hipnotismo hoje, era baseado no quê mesmo? Mentira. Uma mentira. E a gente já vai saber, já sabe, pela palavra de Deus, e o jovem que está aí conectado no Espaço Jovem sabe quem é o pai da mentira e a gente nem precisa falar. Muito bem, jovens, chegando aqui agora nos estúdios da Rádio Novo Tempo, no programa Espaço Jovem, Dr. Carlos Cholet. Ele que é um parceiro aí tremendo do programa Espaço Jovem. Dr. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. É um prazer estar com vocês novamente, hein? Muito obrigado. A alegria é nossa, o prazer é todo nosso. Doutor Carlos, a gente tem conversado agora aqui com a moçada sobre a hipnose. E hoje a gente tem visto assim que o mundo anda num constante estresse e pressão. E alguns estudiosos, aqueles que defendem a ideia da hipnose, têm dito que a hipnose está pronta para trazer uma cura para a população através desse método aí chamado hipnose. O que, que o senhor pode dizer através dessa situação? Olha, pastor, a questão da cura é interessante. Digamos, a hipnose começou com um cientista chamado Mesmer. Certo. Né? E ele tinha uma visão um pouco espiritualista da coisa, sabe? Uhum. E ele pretendia fazer curas através da hipnose. Isso veio ao longo do tempo e chegou em Charcot. Né? Esse médico francês, chamado Charcot, foi o professor do Freud. Né? Certo. E o Freud estudou um tempo com ele lá na França e aprendeu a fazer hipnose. E ele começou a praticar hipnose durante um tempo, mas ele mesmo abandonou a hipnose. Porque ele chegou à seguinte conclusão: você pode hipnotizar uma pessoa, pode colocar um sintoma nela e pode tirar um sintoma da histeria, por exemplo, você tira o sintoma. Uma pessoa que não consegue mexer o braço, por exemplo, ela entra em hipnose e ela consegue mexer o braço. O problema é que depois que ela sai da hipnose, ela volta a não conseguir mexer o braço, ou seja, não houve cura nenhuma, né? É temporário, então? É só durante o momento do transe. Ah, interessante, hein, doutor Carlos? Então é uma indução, e essa a gente, nós como cristãos, jovens cristãos, doutor Carlos, devemos andar por esse caminho, buscar esse tipo de cura, buscar essa sugestão para o cérebro? Olha, é extremamente perigoso, porque a sugestão, ela tem uma influência muito grande sobre a nossa forma de pensar, né? A forma de encarar a vida, de encarar a religião e assim por diante, né? Então, quando a pessoa está numa situação de extrema sugestão, ela não consegue ter filtro, né? Ela não consegue discutir com a pessoa que está colocando uma informação dentro da cabeça dela, se ela concorda com aquilo, se aquilo é certo, se é errado. Simplesmente aquilo entra na cabeça dela e fica lá como uma verdade, né? Sem ela ter as condições de discutir com isso, saber se isso é verdade, na verdade, né? Se é uma realidade, se é espiritualmente correto, se está de acordo com a Bíblia, de acordo com a fé dela. Simplesmente aquela informação entra e pronto. Agora, além de uma informação entrar sem filtro, tem um outro problema mais grave, né? É você entregar, por exemplo, a tua mente na mão de uma outra pessoa. Se essa pessoa for uma pessoa idônea, não tem muito problema. Okay. O problema é que ela não tem um controle absoluto sobre a tua mente, né? Uhum. Aconteceu um fato interessante, no Rio Grande do Sul, tinha um médico especialista em hipnose, né? Certo. Na atualidade, agora quem mexe mais com hipnose é um médico chamado Milton Erickson, né? Tem uma grande influência no meio da psiquiatria e da psicoterapia, né? Mas um especialista em hipnose aqui do Rio Grande do Sul, ele conversou uma vez com um pai de santo lá de um centro espírita. E esse rapaz do centro espírita disse o seguinte: olha, se você hipnotizar uma pessoa e você entrar aqui dentro, você vai perder o controle sobre a pessoa hipnotizada. E o médico falou: que besteira, né? Uhum. Se eu hipnotizar, ela vai continuar no meu controle, mesmo que eu entre dentro do centro espírita. E eles, então, fizeram essa disputa, né? Uhum. E ele hipnotizou um paciente dele e entrou no centro espírita. Assim que ele pisou lá dentro, ele perdeu completamente o controle sobre a pessoa, sobre o paciente que estava hipnotizado. E o paciente passou a responder ou a obedecer às ordens de um outro ser que ele não sabia quem era, né? Então, a partir desse momento, esse médico abandonou completamente a hipnose, porque ele percebeu que existem forças espirituais, possivelmente porque não são conhecidas pelo ser humano, uhum, que podem dominar a mente da pessoa que está hipnotizada naquele momento, né? Olha aí. Então, esse é um grande risco, né? E é muito perigoso espiritualmente, hein, doutor Carlos? Muito perigoso. Doutor Carlos, agora a gente tem assistido a TV e tem aparecido na TV aí alguns pregadores, alguns cultos de algumas igrejas que, na nossa assim, vista, assim, como a gente tem olhado um pouco esse assunto da hipnose aqui junto com a juventude, parece hipnose. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, vamos falar em sugestão. Quando você está lendo alguma coisa ou assistindo um filme muito concentrado, é possível que alguém fale com você e você não escute. Não é que o teu ouvido não escuta, o teu cérebro não responde. Você está tão concentrado que você não vê o resto que está ao teu redor. Certo. Né? Na hipnose e na sugestão ou nos transes, né? Uhum. Você está tão concentrado em um ponto só que você não responde mais aos outros estímulos do ambiente, né? Sim. Então, o que acontece em alguns cultos religiosos é uma sugestão muito forte na mente do crente, né? Que faz com que ele não consiga observar mais nada ao seu redor. E a mente dele fica suscetível, nesse momento, à sugestão do pastor ou da pessoa que está dominando a situação no momento, ou até de um outro ser espiritual, né? Uhum. Quer dizer, esse é o mesmo risco que tem de a pessoa entrar numa hipnose, né? Olha, doutor Carlos, muito obrigado aí pela sua participação. E o senhor, como médico, qual é o conselho que o senhor daria para a juventude agora que está ouvindo aí o programa Espaço Jovem? Olha, eu diria que quando a pessoa busca um tratamento médico, especificamente na área de psiquiatria, ou busca um tratamento psicológico, né? Uhum. Ele deve sempre saber sobre a fé, ou a crença, ou a não crença desse profissional, quais os métodos que ele usa, né? Sim. E dar prioridade justamente para as pessoas que têm uma fé religiosa, principalmente no contexto judaico-cristão, o que vai fazer com que ela tenha mais segurança, né, para expor a mente dela, porque mesmo numa simples conversa, você está exposto à sugestão, imagina numa hipnose, né? Então eu diria, jamais se submeter a um tipo de situação dessa. Para a pessoa ter uma ideia, mais ou menos, se nós pegarmos 10 pessoas, né, haverão umas 2 ou 3 que facilmente serão sugestionáveis e facilmente serão hipnotizadas. Umas 2 ou 3 é quase impossível de ser hipnotizada, e o pessoal do meio ali vai ter que se esforçar um pouco para ser hipnotizado, né? Então, as pessoas... Não tem como você saber se você é altamente sugestionável ou não, né? Então, o melhor é ficar longe disso, né? Ficar longe dessa ideia chamada hipnose, né, doutor? Exatamente. Carlos? Muito obrigado pela tua participação conosco. Que Deus abençoe o senhor. Viu, obrigado, doutor Carlos? Pastor. Igualmente para vocês. Um abraço para todos que estão nos ouvindo aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Tchau. Então, Inês, a gente acabou de ouvir, jovem que está ouvindo aí a Novo Tempo, o Espaço Jovem, acabamos de ouvir o doutor falando sobre essa questão da hipnose. Ela funciona mesmo? O pior é que realmente funciona. Como já foi citado, é muito comum atualmente alguns shows em programas onde aparece um hipnotizador, que faz o exemplo clássico que o Roger citou, pegar uma cebola, entrega na mão do camarada e diz, olha, isso aqui é uma maçã. E fica ali aquele jovem, aquele rapaz, comendo aquela cebola durante todo o programa, imaginando ser uma deliciosa maçã. Ou, de repente, pode sugestionar a pessoa, dizer, olha, você está com muito sono. A pessoa realmente, ele fala, ah, bem dormido. E o camarada capota. Ele vai estar sendo altamente sugestionado. O ponto importante é que, apesar de muitos hipnotizadores dizerem que isso não acontece, um fato que é provado é que a vontade, ela é violada. Então a vontade da pessoa é desrespeitada. Exatamente. Às vezes pode levar você a estar fazendo uma ação contrária à sua crença ao que você faria consciente. Isso quer dizer então que a liberdade da pessoa fica restrita. E o pior de tudo é que a pessoa que foi sugestionada, mesmerizada ou hipnotizada, ela vai passar a crer em tudo que o seu hipnotizador disser. Agora, Metzger, Emerson Metzger, o que a auto-hipnose quer dizer? Bom, um ocultista, o Edgar Cayce, também usou a auto-hipnose para diagnosticar doenças, enfermidades, prescrever tratamentos. Portanto, a auto-hipnose pode ser uma atividade tão ocultista e demoníaca como um transe dirigido por um hipnotizador. Enéas, clareia essa ideia. Auto-hipnose? Auto-hipnose funciona assim. Você tem preguiça de decorar tabuada. Então eles vendem uma fita, ou um CD hoje em dia, né? Ou pela internet, não sei como, onde eles vão estar colocando passo a passo para você ser auto-hipnotizado. Então o que acontece? Você vai ficar fazendo para você mesmo, digamos assim, os passos da hipnose. E fica lá, decore a tabuada, decore a tabuada. E de certa forma a pessoa está fazendo o mesmo processo de hipnose, só que ao invés de ser infligida por outra pessoa, você mesmo, causando esse mal. E como foi citado aqui pelo Metzger, o Edgar Cayce, ele pregou muito essa questão da auto-hipnose, e ele dizia o seguinte, que o passo da auto-hipnose era deixar ouvir a sua voz interior. E nós sabemos que isso é uma doutrina, uma teoria amplamente divulgada pela nova era. E se nós começarmos a analisar essa questão da auto-hipnose, você está levando a sua mente a um parâmetro muito perigoso, porque a partir do momento que você está fazendo isso, o que garante que você vai ter volta? Visto que se você está se hipnotizando, quem vai lhe tirar do estado hipnótico? Agora, Rodney, o que dizer de sessões de hipnose com o objetivo de terapia de regressão? A gente tem ouvido isso pela mídia, na internet, você acessa pela pelos rádios aí, por aí. A gente ouve essas terapias de regressão. O que é isso? Hoje em dia tem sido muito popular a hipnose de tentar buscar a memória, de voltar até a infância. Falam isso, olha, falam agora isso, você é adolescente, agora você é um juvenil, agora você é uma criança, agora você é um bebê, agora você está no colo da tua mãe. No colo da tua mãe, até mesmo antes disso, pastor, você está no ventre. Então, eu tive um amigo, pastor, que participou de uma terapia dessa de regressão, e ele conta que voltou até o útero da sua mãe ali, se sentindo um bebezinho. Isso, na verdade, é uma fraude, porque a memória da infância, do bebê, ela é impossível. Bebês não têm memórias. nessa fase. Ele vai ter memória numa fase mais posterior. Isso, tecnicamente, acontece assim. Nosso cérebro, ele tem uma camada de gordura que ela é responsável pela transmissão e conexão entre os neurônios. Essa camada chama-se camada de mielina. E a mielina, ela não está presente no recém-nascido, ou o que está presente é muito pouco. E ele não é capaz de fazer conexões neurais suficientes para armazenar memórias. Agora, para você, jovem, de primeira mão, o Espaço Jovem está dizendo que a regressão é uma fraude. É isso, Rodney? A regressão é uma fraude. Até o útero é uma fraude. Talvez você até consiga resgatar memórias até uma infância e tal, mas até um útero da mãe, isso é uma fraude. Até essa questão já é contestada pelo seguinte: a pessoa que está nesse período de hipnose para lembrar de algo traumático que aconteceu, tem um problema muito sério. A mente vai estar criando algumas lacunas que vão ser preenchidas, você pode estar fantasiando uma história. Resumindo, nem isso pode se comprovar o que é real e o que não é. Agora, Enéas, me diz nesse momento e diz para a moçada que está ouvindo o Espaço Jovem, tem alguma similaridade entre a hipnose e o cristianismo? Tem alguma coisa comum, pontos comuns? Eu vou ser bem claro, nenhum. Nenhum ponto comum? Infelizmente. Cristão deve andar pelo caminho da hipnose? De forma alguma, pastor. Não faz parte do nosso programa, do nosso crescimento espiritual. E infelizmente, existem algumas linhas, algumas denominações que estão usando justamente a questão da regressão. Eles dizem que vão curar o teu problema espiritual através da regressão. E eles esquecem que essa prática é totalmente contrária à Bíblia, por algumas questões bem simples. Quais questões? Por exemplo, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas novas. A Bíblia é bem clara, né, pastor? Muito clara. Com base nisso, qual o objetivo, qual é o interesse de um cristão em estar preocupado? Ah, vou ter uma regressão até o útero da minha mãe para ver se ela levou um susto, por isso que eu tenho medo de, sei lá, de carrapato. Nenhum interesse. Nenhum interesse. Esquecendo das coisas que para trás ficam, diz o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, o Senhor. O que nos importa agora é um relacionamento atual e direto e conectado com Cristo. E lembrando, o que me importa, o que passou 2 minutos aqui atrás, já é passado. Por que eu tenho que ficar me preocupando com as coisas que já passaram? Eu tenho que me preocupar com o presente e o futuro que vem agora, o que eu estou me preparando para o que vai acontecer daqui um pouco mais. Essa tem que ser a minha preocupação. E essa questão ligada à vida passada, a hipnose também fala isso. Aqueles que hipnotizam, olha, isso aí é uma outra vida. Tem contraste com a palavra de Deus, não é esse o caminho da palavra, ou é? Não, não é, pastor. Quando a pessoa está entrando nesse ramo de vidas passadas, que vai ser o passo seguinte à terapia da regressão, ele vai estar entrando num campo extremamente arenoso e perigoso, que é justamente a questão diretamente ligada à reencarnação, que é uma crença pagã. Não descrita na palavra de Deus de forma alguma, porque a Bíblia fala lá em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado morrer uma só vez. A partir do momento que a Bíblia é bem clara nesse sentido, essa terapia de regressão, ela mostra-se cada vez mais distante da realidade do cristão. Resumindo, o cristão deve estar o mais longe possível da hipnose. Rodney Metzger, melhor. A hipnose é confiável para clarear lembranças obscuras não tão distantes? Ela é confiável em algum momento? Não, não é confiável. Nem coisas recentes que acabaram de acontecer vamos supor, uma semana, um mês, não são confiáveis. Porque naquele momento, você pode estar ali, quem está te dominando pode sugerir algumas coisas. E ao sugerir, você vai concordar. E nem mesmo após a hipnose, você vai se lembrar daquelas coisas. Mas sim, a pessoa vai te relatar dizendo coisas que talvez você tenha mencionado ou ele sugeriu para você. Mas nada daquilo será confiável. Agora, Rodney, a gente já viu que a hipnose não tem nenhuma relação com a Bíblia. Tem alguma relação entre hipnose e ocultismo? Toda relação, pastor. As transes que ocorrem mediante as ações de médicos ou de terapeutas, seja lá o que for, ela é exatamente a mesma coisa que o ocultismo. Parece ter diferença entre hipnose, zen, yoga e outras metodologias orientais de cura. Ainda que os rituais possam se diferir uns dos outros, fundamentalmente é a mesma coisa. Só porque a hipnose é usada por um médico não significa que ela está livre dessa natureza ocultista. Por mais que os praticantes de medicina, da odontologia, hoje estão usando muito alguns estão sendo influenciados por essas práticas antigas, e são práticas antigas médicas do ocultismo, né? É um movimento de cura holística que tem causado muito sucesso na medicina ocidental, unindo com o misticismo oriental. Muito bem, jovem, você está ouvindo aí o Espaço Jovem, e agora nós estamos indo para a conclusão do programa Espaço Jovem. Enéas, antes da conclusão? É um ponto importante é citar que o espírito de profecia, quando Deus fala através da sua serva inspirada, ele deixa bem claro que não é vontade divina que a mente humana esteja sugestionada a outra mente humana. Não é vontade de Deus. Não é. Agora, Emerson, como é que você concluiria o programa de hoje sobre hipnotismo? Pastor, eu acredito como um jovem cristão que sou, não quero ser dominado por uma outra mente humana. A minha única vontade é que Deus domine a minha vida, que me conduza a minha vida. A hipnose é algo que não é de Deus, então não há interesse para mim. E acredito que para nenhum dos jovens que hoje escutou esse programa vai se interessar por isso. Porque o único que deve dominar a nossa vida e a nossa mente é o nosso grandioso Deus. Rodney, como é que você concluiria o programa de hoje, aqui o Espaço Jovem? Nunca é nessa, jovem. É abrir espaço para o inimigo, abrir espaço para o que está errado. Nós temos que ter a mente sempre centrada, a mente sempre ligada, conectada com Jesus. E só Ele que pode dominar a nossa vida. Amém. E Enéas, como é que você concluiria o programa de hoje, o Espaço Jovem? Não permita que as trancas da sua mente sejam arrombadas. A nossa mente é um espaço muito reservado, é algo muito especial que somente Deus deve ter acesso. A partir do momento que você deixa que a porta da sua mente seja arrombada, infelizmente nós sabemos que o acusador, o mentiroso e o ladrão de almas, Satanás, ele vai estar tentando tirar proveito disso. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele não arromba a porta do coração, muito menos da mente. Ele vem e ele entra de uma forma mansa e suave quando você permite. Mas você permitir que ao invés de Jesus entre, Satanás entre, infelizmente você terá problemas. Então, já deixamos esse conselho, jovem. Fuja de toda e qualquer forma de hipnose, auto-hipnose, ou meditação zen, meditação budista, que na realidade são outros nomes para o mesmo princípio, hipnose. Muito bem, jovem, agora eu quero convidar você para fazer uma prece e uma oração. Enéas, ora conosco. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos da salvação por Cristo Jesus. Amém. Pai querido, estamos aqui neste momento tão especial, às portas da entrada de um novo e santo sábado, para lhe pedir, Pai querido, que esteja com cada jovem, lhe acompanhando, guiando e protegendo. Pai querido, ajude, Senhor, aquelas pessoas que por algum motivo na vida caíram nessa armadilha da hipnose, que por algum motivo tiveram a sua mente arrombada, tiveram a sua mente violada por Satanás, que possam encontrar a salvação e libertação em seu santo nome, Senhor querido. Continue conosco, Senhor amado. Abençoe a cada ouvinte neste momento, cada família representada também, para que somente o seu santo poder, o seu santo espírito possa habitar cada mente, cada coração. Continue conosco agora e sempre, que nós lhe pedimos e agradecemos, no doce e santo nome, nosso querido Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Um mega amplexo para você, jovem, e até a próxima semana aqui no teu espaço, Espaço Jovem. Espaço Jovem! Espaço Jovem!